time de Almeida, você de Malhada, você do Vale do Ninho, venha, venha agora aqui, venha ao mercado do produtor, venha viver com a gente as emoções do Carnaval de 1991. Demais! Em cena, o talento de vencer. Oi, fala